programa 567 no 10 para pushback acionamento. E o Gol 1567 autorizado pushback acionamento no, na posição 10, 1567. Muito autorizado, 567. Fala de Salvador, muito boa noite. O Alino foi 00 cliente da Unifor. Com 99. Fala no 00 cliente. Visual em Salvador com toque revestida. 1010 por dia. Gente, 1000 pés com toque remetida. Olhando pro 00, um minuto. Guardando. Olimpo 00, autorizado voo local, circuito com toque remetido à pista 10, sujeito a tráfego, aciona 5526, o Olimpo 00. Tráfego visual a 1000 pés com toque remetida na pista 10, acionado 5526, o Olimpo 00, está pronto para acionamento de motores. Olimpo 00, aciona 0121, Olimpo 00. Bem modificado para 0121, tarifa de acionamento. Liga acionar, chame para o táxi Olimpo 00. Chamaremos para o táxi Olimpo. Pronto, no 4, pushback acionamento, web 6720. Voo 1601, decolou, Sael. Voo 1601, no contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, após 2000 pés, voe direto da El, após da Uleta, após da Bridge. Sete após 2000, voa. Uleta, após da Bridge. Depois 2000, voa da El, Leda, Brito. Final 1567, acionado da Combi OB de 159, Campinas, 3 horas e 50 para o táxi. O 1567, aguarda para o táxi. Temos uma aeronave no portão 6, iniciando o pushback, litoral táxi. Após a aeronave que está no portão 62. A gente aguarda a aeronave da 1567. Para o táxi, o TAM 3897, 198 a bordo, 3 horas e 30, pé na Galeão. Confirme o alternativa, autonomia e... O 3897 com 198 a bordo, 3 horas e 29, alterna Galeão. TAM 3897, autorizado táxi via Índia Alfa, ponte espera chama torre 118, décimo meia dúzia, que é negar 10011. Alfa, pode esperar chamar a torre 186 com milhão. 2897, confirma a alternativa? Galeão. O Gol 1567, autorizado táxi Índia Alfa, no ponto de espera chama Torre 118, decimal 62, aqui negar 1011, o Gol 1567. Táxi Índia Alfa, ponto de espera 22 também, é 611567, boa. Salvador, boa noite, é o TAM-3897, próximo ao ponto zero, pronto. TAM-3897, linha decola da 1-0, vento 1, 1-0 graus, com 1-0 nós. A linha decola 1-0, 3297. Salvador, boa noite, com 1-273, autorização para consciente da uniforme, posição 3. Gol 1273, autorizado Salvador com fins nível 360. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, transição Lida. Após Lida, voa Brit, onde intercepta Pesulu 1-6. Controle 1-119-35, torre 1-118-62, aeronave 5546, gol 1273. 2-0, com fins nível 360, decola da 1-0, curva à direita, subida da El, Lida. Após Lida, voa bridge para Upper Zulu no meia. Controle 119-35, transponder 5546, gol 1273. Trilhamento correto, porta e posicionamento, gol 1273. Importará. Passando o gol, pode iniciar o F6720. 6720, afirmativo. Após a passagem do tráfego, autorizado inicial pushback acionamento, porta para o táxi, 6720. Ok, passando o gol, lixão para o táxi, então, 6720. QNH1011, autorizada final do procedimento ILS X-Free, reposto estabilizado no localizador. 2000 pés, contando ILS e liberdade, 14. 1-9-4-0, está saindo do uniforme e do horário de partida aos 4-0. Seria a saída prevista, por favor, e possível autorização para o 1-9-4-0. 1-9-4-0, autorizado Salvador Guarulhos, nível 360. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita. Saída Arbor, após Arbor, Elefa, onde intercepta a Upazulu 2-1, o restante conforme plano. Controle 1-119-35, torre 1-118-62, aciona 5556, o gol 1940. Está autorizado Guarulhos no nível 360, decolando da pista 1-0 com primeira curva à direita, na saída Arbor, após Elefa, Upazulu 2-1, para sair conforme rota do plano. O controle 119-35, torre 1-118-60, acionando 5556. Gol 1940. Cotejamento correto, reporta para acionamento, gol 1940. Reportará para o posicionamento, gol 1940. De Salvador, muito boa noite, da 3897, decolou passa 1600, nada é. Decimal 1, alternando no 33, decimal 25. Stan 3897, faça 2000, dial. Stan 3897, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 340, após 2000 pés, autorizado vai direto Leda após Leda Yield. Direto Leda após 2000, já curvando, Leda Yield, Stan 3897. Voo no 601, cumpriu o controle? Negativo. Voo no 601, chame centro Recife, frequência 125.1, alternando no 33.25. Chamar o centro 21, alterna 3.25, voo no 601. Limpo 00, autorizado táxi até o hotel, no hotel chama torre para o cruzamento da pista 10, frequência 118.62, o Limpo 00. Limpo táxi, o Olimpo 00, a hora chamar a torre, 118.62 para o cruzamento, perdemos. Para o táxi 6720, 184, 1335, com fins alternos. Bono 567, decolado aos 20, chama controle 19, sinal 35, bom voo. Obrigado e bom serviço, sinal 35. Web 6720. Ok, de Alfa na 10, confirma 10, 15. E da Arbor. Arbor. 360, sobe igual no 567. 60. Ei, hoje, deixa uma tarde pra 10, obrigado. Na Delta, chame novamente, solo 121.9. Terminado o cruzamento, na Delta, solo 219, nem puxa. Olimpo 00 está na Delta, pode prosseguir via Alfa? O Olimpo 00 prossegue via Alfa, Juliette, Índia, Alfa novamente, no ponto de espera chama Torre 118, decimal 612, QNH 10, 11, Olimpo 00. Alfa, Juliette, Pátio 1, Índia, no ponto de espera Torre 108.6, o Olimpo 00. Leão 143, complete aproximação, chame torre 118, décima meia. Urbanos 6720, ponto espera da 10, adiciona a nave na final, decola de imediato após se autorizar. Autorizado, a linha decola de imediato, vento 110 graus com 119, 6720. 7720, eu compreendo após a aeronave na final, confere. Negativo, antes, a aeronave está a 7 milhas e meia aproximadamente. Então tá bom, o farol dele está forte, o céu que era perto. Alinhando e decolando a 10, obrigado, 6720. Guardião 07, boa noite, prossiga. Guardião 07, autorizado, táxi tem interseção, guardando para decolagem, Guardião 07. Motorista 143, autorizado. China Guilherme, 143, tráfego avistado, complete aproximação, aguarde informação de pista livre, número 1 para pouso, vento, 190 graus, 12 voz, ajuste 1019. Guardião, aguarde o pouso da aeronave que se encontra na final do 1-0, posta autorizada a decolagem. Vento 1-0 graus, 2-0 nós. Após o pouso da aeronave 1-0, autorizado a decolagem. Chinem 1-4-3, autorizado pouso, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Pouso 1-0-1-4-3. Webjet 6720, decola 2-4, controle 1-9-35. 19-35, obrigado. Nada. Controle Buenos Aires 720, passando a 1500, nada, é o Leda. Webjet 6720, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, após 2000 pés, autorizado vai direto Leda. Após Leda, bridge. Gente, 2000 Leda, web 6720360. Afirma, autorizada a decolagem com proa inicialmente no corredor Axé, vento 1 no 0 graus, no 0 dó. Guardião 07, contato com controle 1-9-35, guardião 07. Olimpo 00, ali mantém piscina no 0. Ali mantém a mente. 5 decimal 1, alternando no 33 decimal 25. 251 na primária, 133 decimal 25. Para o TAM 3897, boa noite. Controle, boa noite, guardião 07. Guardião 07, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, reporte visual com local de pouso. 07, reportará visual com local de pouso, presente direto cabe. Controle 6143, via Alfa Juliette, portão 1, o 6143. Alfa Juliette, portão 1, táxi 6143. Para o pushback acionamento, gol no 273. Gol no 273, aguarda o pushback acionamento, gol 1 no Airbus 318 da Gol, da Uxaner, vai parquear no portão 1 após a passagem do mesmo autorizado pushback, o gol 1 no 273. Após passagem do Uxaner, então está autorizado, depois está o ataque do gol no 273. Olimpo 00, autorizada a decolagem, pisto 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 graus, Olimpo 00. Olimpo decolagem, 00, informa que após ingressar na perna do vento, vai solicitar um 360 pela direita para concluir o check de decolagem. Ok, estou ciente, Olimpo 00. 0, que é legal, no 0 no 1. 050, obrigado a mão, mais alto. 1567, chame centro Recife, frequência 126 decimal 85, alternando, correção, 128 decimal 8, gol no 567. 288, 567. Guardião 07 na final para pouso. Guardião 07, linha frequência para coordenação. Curva à esquerda, ingresso e perna do vento. Tô ciente que vai realizar 360 pela direita. Reporte interceptando a perna do vento. Ingresso do vento após 360. Reportaremos quando reinterceptarmos a perna do vento. Olimpo 00 a 1.000 pés. Positivo. Uno 273 está livre, iniciar a puxa para estacionamento. Sim, chegou no 273. Três de meia, 03 de acione, identificação, foi direto Itapidessa até 4.000 pés, QNH 1011. Itap 4.000, 1011. Libera a restrição de velocidade em Itap? Está livre das restrições, 3603. Livre das restrições, 3603. Objeto 6720, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alternando no 33 decimal 25. Sim, entendeu? Primeira 12, confirmando a primeira frequência, a alternativa 3325. 6720, primária 125 decimal 1. 125 decimal 1, sim, web 6720. Santana do Vento, Olimpo 00. Olimpo 00, autorizado base pela esquerda e primeiro toque arremetida, vento 110 grau, 089, Olimpo 00. Caso não tenha problema para a torre, o Olimpo vai solicitar alongar um pouco para concluir os cheques e depois informa quando girando a base. Ok, senhor, reporta então quando estiver girando base, Olimpo 00. Reportaremos base. 1-1, gol 1-2-7-3. E alvo, pode esperar 128-62, é gol 1-2-7-3, boa. Solo Salvador, gol 1940 na posição 2, pronto para puxar o acionamento. Gol 1940, aguarda pushback acionamento. Temos um tráfego da companhia Sua Cauda, que vai iniciar o táxi, já foi autorizado o táxi para o ponto de espera pista 0. Aguardo, gol 1940. Ou 1273, ponto de espera da 1-0. 1273, mantém o ponto de espera, aguarde para decolagem. Mantendo, ponto de espera. Comando gol 1273, após a passagem do tráfego na curva final P3 da Força Aérea, Lima mantém pista no 0. Após passagem do tráfego na curta final, ele mantém no 0, gol no 273. Alívio para quem é metido, para Olimpos. Afirmo, autorizado, vento 1 no 0 graus, no 0 massa, Olimpo 03. 00, corrija. Quem é metido para Olimpos, 00.